Canal Brega, exclusivo. Alô, alô, alô! Medellín, Colômbia! Manda a letra do comida! Que hoje eu quero soltar o escula! Pra cima! Chegue, chegue, tica louco, fico só calado! Sexta-feira chegou a fita que eu vou gasear! Então brota no barraco, aqui na favelinha, então brota no barraco! Eu quero ver você citar com a tropa das amiguinhas. Eu quero ver você citar com a tropa das amiguinhas. Número 57, então tu pode entrar. Nós vai meter o louco e a festa vai começar. Pro barraco balançar. Ele avalou. Oi, pro barraco balançar. Pra ver essa cara sentar. Pra ver essa cara sentar. Pra ver essa cara sentar. Pro barraco balançar. Então brota no barraco, aqui na favelinha. Então brota no barraco, aqui na favelinha. Eu quero ver você citar com a tropa das amiguinhas. Eu quero ver você citar com a tropa das amiguinhas. Número 57, então